Começa agora Descobertas Groover, os novos lançamentos da semana na plataforma Groover. Salve, salve! Você que está nos ouvindo na Rádio 9, na Rádio Web Cult 22 e na Rádio RNP. Meu nome é Rogério Coutinho e este é o Descobertas Groover, um programa dedicado aos novos lançamentos da plataforma Groover, onde artistas independentes compartilham suas músicas e recebem feedback de curadores e profissionais da indústria musical. Se você é artista, envie sua faixa para a Rádio 9 pelo endereço groover.co. Vamos juntos descobrir novos sons, começando o programa de hoje com Kay Michelle Dubois, uma artista de pop rock alternativo de Atlanta, que combina a energia sombria e dançante do rock gótico dos anos 80 com um toque moderno e intenso. Influenciada por ícones como The Cure e Stevie Nicks, ela cria músicas atmosféricas e cativantes. Apesar de vir de uma família ligada à música country de Nashville, KMD, como também é chamada, seguiu seu próprio caminho, passando pela banda Ultra Baby Fat antes de se lançar como artista solo. Seu novo single, Not Today Lucy, parte do álbum Infinite Sandwich, fala sobre resistir à procrastinação, simbolizada por Lucy, período de Lucifer, e manter o foco. Com o estilo synth-pop energético, a música mistura introspecção e batidas dançantes, refletindo sua busca por equilíbrio entre disciplina e diversão. Thank you. Zircon Skyband não é um grupo musical comum, mas uma jornada criativa que transcende fronteiras. Formada por amigos de longa data de diferentes partes do mundo, Estados Unidos e Nicarágua, a banda mistura rock, americana, country blues e um som energético, com originais e covers. Com uma filosofia baseada em respeito, compaixão e conexão humana, eles buscam espalhar positividade. Seu novo single, The Stake, combina guitarras etéreas e saxofone melódico, criando uma viagem sonora cósmica e emocionante. Jack Horton é um cantor, compositor e pianista de Portland, que mistura o estilo clássico de artistas como Jim Croce e Billy Joel com o pop moderno de Ed Sheeran e Morgan Wallen. Com influências que vão da música do Dita aos piano bars, ele produz canções que já alcançaram milhões de visualizações online. Atualmente, Jack trabalha em dois álbuns, um voltado para o mercado japonês, ele é bilíngue, e outro de pop country para os Estados Unidos. Seu EP Imperfections inclui a faixa String Around My Finger, uma música animada sobre um compositor que quase se mudou para Nashville, mas não conseguiu esquecer uma paixão de sua cidade natal. I never had a problem letting somebody go. I've always moved on because I've always known I'd be fine. At least most of the time. I've never had a good enough reason to stay. I'd rather catch a flight than catch a bouquet and depend on something I'd have to end. Then you kept coming round and round. I was Nashville bound, trying to leave these hometown clowns behind, who were always keeping me down. I packed up my boots and my guitar, but I didn't make it far. I figured I should wait and see what's here for me, if this time I stuck around. I tried to let you go, but you were like a string around my finger, like a song stuck in my soul, like a perfume that lingers, like a fairy tale ends. I thought I found my closure. I kept looking round each bend for the shadows that might hold you, and I should have known better than to let you tie that string around my finger. And now I'm finding your pajamas in my dresser drawer. You hung up some art to improve the decor. Is it Gauguin or Monet? Oh, I can't say. I'm playing covers at Old Joe's every Wednesday night. Elton John, Johnny Cash, and a little John Prine. And after closing time, you say you wanna hear a couple of mine. All of my friends call Friday nights, drinking under football lights. I don't mind that warm Bud Light, but rosé with you sounds nice tonight. I cast in my Chevy and I could leave, but what the hell's come over me? I pull the pedal from the metal, cause I can't believe just how damn lucky one man can be. Tried to let you go, but you were like a string around my finger, like a song stuck in my soul, like a perfume that lingers, like a fairy tale end. I thought I found my closure. I kept looking around each bend for the shadows that might hold you, and I should have known better. Voices of Darkness, do italiano Way to Blue, mergulha no post-punk new wave dos anos 80, reinventado com uma produção moderna assinada por Marco Baruccio, que já trabalhou com Lacuna Coil e 30 Seconds to Mars. A banda homenageia bandas como The Cure e Depeche Mode, combinando batidas eletrônicas, guitarras marcantes e um baixo hipnótico com letras introspectivas sobre a busca por identidade e significado. A repetição do mantra Voices of Darkness simboliza uma autoanálise das dúvidas e desejos que ecoam dentro de nós, questionando quem somos e o que esperamos da vida. Uma jornada sombria e melancólica, mas profundamente humana. Gonna be Bunch of Ace é um duo pop alemão formado pelas gêmeas Alessia e Alandra, que desde 2023 criam músicas autênticas, mesclando batidas modernas com emoções reais. Inspiradas por diversos estilos do blues ao pop, elas lançaram seus primeiros singles em 2024 e preparam o álbum No Trouble para 2025. Seu novo single, Maybe Next Time, uma faixa pop rock energética, fala sobre o conflito entre ambição e amor, com letras que abordam chances perdidas e prioridades em choque. Com riffs cativantes e um refrão marcante, a música consolida o som único das irmãs. Duas vozes, uma identidade. A faixa tem um som encorpado e capta a sensação de quando as coisas chegam na hora errada. Enjoy the night and I play. Você está ouvindo Descobertas Groover, os novos lançamentos da semana na plataforma Groover. Voltamos para o segundo bloco do Descobertas Groover, na Rádio 9, Rádio Web Cult 22 e Rádio RNP. Começamos mais uma sequência com Novotox, uma banda belga de classic rock que canta em francês, com letras que misturam mensagens significativas e um toque de humor. Inspirados pelo som de bandas como AC/DC e Trust, eles apresentam guitarras marcantes e uma batida energética. Seu primeiro single, Animal, marca a estreia desse projeto que busca reviver o rock clássico com identidade própria. Novotox é rock que se expressa em francês e promete agitar os fãs do gênero. We'll be right back. The Afterglow, projeto de shoegaze e dream pop do produtor britânico-canadense Alfred Hermida, cria paisagens sonoras etéreas, mesclando melodias atmosféricas com distorções brilhantes, inspiradas em bandas como My Bloody Valentine e Slowdive. Suas composições e produções resultam em um som inovador que honra o shoegaze tradicional enquanto expande. Seu novo trabalho, Words We Couldn't Say, é uma melodia melancólica que explora emoções não ditas e memórias esquecidas, com guitarras densas e vocais atmosféricos. Cada nota evoca suspiros perdidos, remetendo a amores passados e silêncios profundos, lembrando que algumas palavras, mesmo não pronunciadas, permanecem eternas. We'll be right back. World Without Humans é um projeto conceitual que explora um futuro distópico onde a Terra está abandonada, com cidades em ruínas e a humanidade desaparecida. Nele, um músico viajante no tempo registra a essência dessa civilização extinta. O seu novo single, Spectrum of Consciousness, é uma faixa indie rock alternativa com influências psicodélicas, que combina instrumentais energéticos, letras filosóficas e vocais expressivos. Ideal para fãs de Tame Impala, The War on Drugs e Arcade Fire. Prisms of perception, we stood apart in time. Each wavelength distinct in our paradigm sublime. With boundaries of truth have blurred in violet haze, and my thoughts echo patterns of your cryptic ways. Like floating through space, motion preordained, following cosmic maps that you had once ordained. Your spectrum bleeds into my reality. The barriers of mind begin to set me free. I sought metamorphosis in solitude. Your consciousness that flows back in magnitude. Listening now resonates your frequencies, embracing philosophies I deem disease. Observers note the shift in my quantum state as I cross dimensions that you cultivate. Each dawn transformative design, as I perceive through lenses crystalline. Your spectrum bleeds into my reality. The barriers of mind begin to set me free. I saw metamorphosis in solitude. Their consciousness flows back in magnitude. I believed in absolute autonomy. Now your wavelengths pulse through my astronomy. The paradox reveals what I failed to see. Your influence is quantum, entangle me. Each particle of being, each moment to be, is synchronized with what I try to fly. Set me free. I saw metamorphosis in solitude. Their consciousness falls back in magnitude. Other Lies, uma banda independente de Paris, combina energia crua, melancolia e influências do punk, new wave e pós-punk em seu som intenso e introspectivo. Com dois álbuns lançados, a banda prepara o seu terceiro trabalho, cujo primeiro single, Things for Today, é um hino nostálgico ao amor juvenil. Com uma vibe de rock californiano e letras que celebram emoções autênticas, a música lembra que as melhores coisas da vida, memórias, sentimentos puros e viver o momento são eternas. Rich Chambers, artista canadense de Vancouver, misturou rock retrô, country pop e até bubblegum pop num estilo que ele chama de rock and roll reimaginado. Aos 40 anos, decidiu seguir sua paixão pela música. Com guitarras energéticas e uma vibe divertida, o seu single Only in Vegas, seu 18º lançamento desde 2021, reforça sua missão, provar que rock autêntico não tem idade. I feel that he coming out the desert, the road. The New Old, banda de Detroit formada em 2021, defende o verdadeiro rock and roll, com aquela energia que faz até os sentados se mexerem. Após o álbum de estreia em 2022, eles voltam com Ain't Dead Yet, um disco cru e grooveado, direto das ruas de Detroit. O single Finale reforça o seu som sujo e autêntico, uma resposta à música sem alma da atualidade. Com seus vídeos irreverentes, a banda prova que o rock and roll ainda está bem vivo. Obrigado. Off your cold dead eyes. E este foi o Descobertas Groover dessa semana. Você conferiu os lançamentos da música alternativa do mundo na plataforma Groover. Meu nome é Rogério Coutinho e nos vemos na próxima edição. Tchau! Você ouviu? Descobertas Groover. Os novos lançamentos da semana na plataforma Groover.